Não, por hora foi isso mesmo. É isso, galera. Até mês que vem e comenta seus vermes. Abraço, falou. Abraço, falou.